Pensei em você, senti o teu chorar, entendi ao certo. Agora é de manhã, quem sabe à tarde irei te ver melhor de perto. As recordações são assim, marcas que ficam na antiga porta. Eu entro na sala vazia, vejo as crianças brincando lá fora. Da janela central da nossa casa. Pensei em você, senti o teu chorar, não entendi ao certo. Agora é de manhã, quem sabe à tarde irei te ver melhor de perto. As recordações são assim, arcas que ficam na antiga porta. Eu entro na sala vazia e vejo as crianças brincando lá fora. A janela central da nossa casa. As recordações são assim, marcas que ficam na antiga porta. Eu entro na sala vazia, vejo as crianças brincando lá fora. A janela central da nossa casa.